Queria desejar uma ótima noite a todos, saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Hoje a gente vai ter um ritual aqui de crucificação. Todo mundo está preparado para ser crucificado? Não? Vocês não estão preparados para isso? Sinto muito dizer, mas vocês vão ser crucificados hoje. A começar dos mais velhos primeiro, depois... até chegar aos mais novos. Então, primeiro vai ser a Tica. A Tica nem está aí, né? Ah. Amém. Eu queria... bom, já fiz a piada, agora vamos orar, né? Vamos à parte séria. Senhor, obrigado, Paizinho. Obrigado porque podemos celebrar a sua ressurreição. Podemos lembrar da sua morte lá na cruz. Podemos hoje celebrar a ceia que tu, como um mandamento, disseste para que nós façamos em sua memória. Hoje nós vamos fazer isso com alegria, eu tenho certeza. Mas vamos agora ler a tua palavra, meditar na tua palavra. E queremos, Pai, mais do que ler a tua palavra, queremos ouvir a tua voz, Paizinho. Fala ao nosso coração. Revela, Senhor, a cada um aqui o teu propósito, o teu plano, o teu projeto, Paizinho. Levanta, Senhor, hoje os caídos, cura os feridos, ó Pai. Cuida de cada alma aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãozinhos, vamos abrir lá o Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 35. Amém? Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. O Evangelho de Marcos, segundo os historiadores, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos cuidadosamente escutou alguns apóstolos, alguns discípulos de Jesus. Marcos, que escreveu esse evangelho, não era discípulo. Ele escutou alguns e fez um relato. Dentre esses relatos está, por exemplo, a cura da sogra de Pedro, a cura de um endemoniado, o batismo de Jesus. E essa parte do texto que eu li aqui, que está logo no capítulo 1, fala de Jesus de manhã bem cedo, ainda escuro, orando, sozinho. E os discípulos dele vão lá dizer para ele: vamos embora que tem mais gente querendo ser curada. As pessoas se aproximavam de Jesus com dois interesses. Um, comer, porque sabiam que quando ele estava, ia ter comida. E o outro era ser curado. As pessoas iam lá, doentes, endemoniadas, e queriam ser curadas, queriam ser restauradas, libertas. Não é diferente hoje. Hoje a gente vem para a igreja também atrás dessas coisas, né? Eu não diria que a gente vem para a igreja para comer, porque nem sempre tem comida na igreja, mas... às vezes tem cantina, né? Mas a gente vem para a igreja atrás de cura, atrás de libertação, atrás de alguma coisa que mude a nossa vida, que transforme a nossa vida. E é interessante que Jesus fala para os discípulos dele: vamos às aldeias vizinhas para que eu também pregue ali. Foi para isso que eu vim. Jesus disse aos seus discípulos uma palavrinha que a gente não gosta de falar. Ele disse não. Ele podia ter dito assim: não, vamos lá, vamos continuar curando, vamos continuar fazendo milagres. Mas ele disse não. Eu tenho que ir para outras aldeias, porque há outras pessoas que precisam ouvir o Evangelho, precisam ver a Boa Nova, precisam ser curadas, precisam ser libertas. E Jesus disse não e foi embora. Muitos de nós hoje vivemos, e eu até comentei isso hoje de manhã, nós vivemos um dia que é de 40 horas. Deus criou o mundo, Deus criou o sol, a lua, Ele fez o dia, fez a noite, fez a separação de uma coisa com a outra, para que a gente pudesse ter tempo de viver, de descansar, de dormir. Mas ainda assim tem gente que acha que 24 horas é pouco. E aí não consegue fazer tudo que tem que fazer nas 24 horas. E é claro, não faz nada direito. Sempre tem alguma coisa que está atrasada, que está mal feita, que está feita pela metade, que não está feita direito, um sono mal dormido, um almoço mal comido, o namoro mal namorado, o trabalho mal trabalhado. Tem gente que passa as 24 horas do dia assim, não consegue dormir nem 6 horas por dia, que é o mínimo que a gente precisa. Tem 8 horas para trabalhar, mas não consegue fazer o trabalho em 8 horas. Tem 1 hora para almoçar, mas não consegue usar essa 1 hora para almoçar. E se atrapalha. E o tempo é pouco. O tempo é pouco. Está sempre atarefada. A pessoa está sempre ocupada. Nunca tem tempo. Você liga para a pessoa: vamos bater um papinho hoje? Hoje eu não posso. E terça-feira? Terça-feira eu não posso. E quarta? Quarta-feira vou ver na minha agenda. E na quinta? Na quinta nem pensar. E na sexta? Não, sexta-feira. Sexta-feira é sexta-feira. Sexta-feira é sexta-feira. Tá bom, e no fim de semana que vem? Ah, no fim de semana comigo começa tudo de novo, eu não tenho tempo. Quantas pessoas a gente conhece que são assim? Quantas pessoas que estão perto da gente que são assim? Não tem tempo. Não encontram tempo. Não conseguem fazer tudo que elas têm que fazer. Porque elas não conseguem acreditar que Deus criou um dia de 24 horas. Para elas o dia tinha que ser de 48 horas. Para que elas tivessem bastante tempo. Jesus, ele fez tudo que ele tinha que fazer. Tudo. Até dormir, ele dormia. Comer, ele comia. Ele era conhecido como um glutão, um comilão. Como um beberrão. Tinha gente que chamava Jesus de beberrão. Ah lá, aquele, lá vem o beberrão. Está sempre bebendo com as pessoas. Sempre comendo. Jesus era conhecido assim. Mas ele trabalhava. Ele pregava a Boa Nova. Ele fazia milagres. Ele andava de um lado para o outro. Se você abrir o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, Jesus está indo para Jerusalém. No capítulo 13, ele está indo de novo. No capítulo 14, no capítulo 17, no capítulo 18, Jesus está andando o tempo todo. Jesus está caminhando de um lado para o outro. Sempre, quase sempre, indo para Jerusalém. Ele encontrava tempo de fazer tudo o que ele tinha que fazer e ainda sobrava tempo para ele ir até Jerusalém. Ele tinha noção exata do tempo que estava disponível na vida dele. E ele usava esse tempo. Ele se divertia, ele conversava, ele encontrava as pessoas, ele encontrou tempo para ir lá na sepultura de Lázaro, ressuscitar Lázaro. Ele encontrou tempo para estar com Zaqueu e comer com ele, estar na casa dele. Ele encontrou tempo para ir até o Calvário. Jesus tinha tempo suficiente para tudo, ao contrário de nós, que nunca temos tempo para nada. Nunca. O nosso tempo, hoje nós falamos sobre isso na escola bíblica, que é chamado de Cronos, é um croninho. É um tempinho. Ah, não, o Kairós, o tempo de Deus, é que é um tempão. Ora, se nós não conseguimos entender o que, que significa o nosso tempo, como é que nós vamos entender o tempo de Deus? Se uma pessoa como eu, que não tem tempo para nada, eu não tenho tempo para namorar a minha esposa, eu não tenho tempo para conversar com o meu pastor, eu não tenho tempo para visitar um irmão, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não sei o que eu faço com o meu tempo, mas eu não tenho tempo para nada. Como é que eu vou entender esse tempo de Deus aí? Só Deus mesmo para entender esse tempo. Como é que Jesus fez isso tudo? Foram 3 anos de ministério. 3 anos de ministério, andando para cima e para baixo. Ele andava para cima e para baixo, ele não parava o tempo todo. Mas ele dormia, ele comia, ele conversava, ele pegava crianças no colo. Interessante esse Jesus. Ai, como eu queria ser como ele, menos morrer na cruz. Eu queria ser como Jesus, menos morrer na cruz. Por isso que eu brinquei hoje, no início. Todos nós seremos crucificados. Mas cá entre nós, quem quer ser crucificado? Quem quer fazer o que tem que ser feito? Você não tem tempo. Você não tem tempo para fazer o que você tem que fazer, quanto mais ir para uma cruz. Ficar lá, horas, morrendo. É curioso que eu comecei lendo um texto onde Jesus diz para os discípulos dele: não, eu preciso ir a outros lugares. Existem pessoas que precisam escutar o evangelho. Existem pessoas que precisam ser curadas. Existem outros lugares onde eu preciso fazer milagres. E se você ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai encontrar várias situações onde Jesus disse não. Aonde ele disse, agora não. Não. Aonde ele simplesmente se recusou e fez o que ele tinha que fazer. Ele cumpriu o propósito que ele tinha que cumprir. Jesus se recusou diversas vezes a fazer vontades, vontades, vontades. Porque ele tinha uma vontade que estava acima de todas as outras vontades, que era a vontade do Pai. A vontade do Pai, ele sabia qual era, e ele tinha que fazer isso. Ele não se interessava com a opinião dos outros, com o que os outros achavam. Ele não se preocupava se as pessoas faziam um mau julgamento dele porque ele dizia não, ou porque ele sentava para comer com um cobrador de impostos, ou porque ele foi conversar com uma prostituta, ou porque, enfim, ele foi andar no meio de ladrões, salteadores. Ele não se preocupava com isso, não. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele já tinha dito sim para o Pai. Então ele podia ter dito não para todas as pessoas que ele precisava dizer não. Ele tinha o direito de falar não, porque ele já tinha dito o sim que ele precisava ter dito. Ele falou: Pai, estou aqui, vou fazer a tua vontade. E aí ele foi falando não, não, não, até que ele disse o último sim. Quantos de nós temos 24 horas para viver uma vida equilibrada, viver uma vida com alegria, com satisfação, mas não conseguimos fazer isso em 24 horas. Porque muitas vezes nós não conseguimos dizer não. Nós só sabemos falar sim. Sim. Sim. Jesus só disse sim uma vez. Só foi preciso que ele dissesse sim uma vez. E toda a vida dele, ele pôde dizer não, porque ele já tinha dito sim. A minha pergunta hoje aqui, para você, é: você já disse o sim que você deveria ter dito? O sim correto? O sim necessário? Você já disse? Você já falou essa palavra quando ela deveria ter sido dita, na hora certa, no momento exato? O meu ponto de reflexão hoje aqui é: quantas vezes na sua vida você disse não quando era preciso dizer não? Aí você pode pensar assim: mas, Zé Carlos, eu não tenho tempo para dizer não. Eu só sei falar sim, sim, sim, sim. Eu falo sim para tudo e não sei dizer não. O meu convite hoje para você é pensar que Jesus morreu na cruz porque ele teve que dizer não na hora certa. Pedro confrontou Jesus e disse: olha, você morrer por mim? De jeito nenhum. Pedro disse para Jesus: lavar o meu pé? Não. Pedro falou um monte de não para Jesus, só que ele falou na hora errada. Porque na hora que era para Pedro falar não, ele falou sim. Ele negou. Nessa hora que era para ele não negar, ele negou. Ele falou sim. Nós somos assim. Quando a gente tem que dizer não, a gente diz sim. Quando a gente tem que dizer: olha, eu preciso ir na casa do irmão, visitar o irmão que está precisando da minha visita, eu não vou. Quando a gente precisa parar em casa um pouquinho e ler um salmo, por menor que seja, a gente não lê. Quando a gente precisa parar um pouquinho em casa e orar, nem que seja um minuto, a gente não ora. A gente não tem tempo. Nosso tempo é precioso. Uma vez eu escutei um irmão falar isso para mim: meu tempo é precioso. Hoje ele está desviado. O tempo dele era tão precioso que ele esqueceu que ele era crente. Jesus hoje convida você a olhar para dentro de você, olhar o que você está fazendo com o seu tempo, quantos sims você está dizendo quando você precisa dizer não. O seu dia de 24 horas é um dia de 24 horas. Você tem dormido, você tem descansado, você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem pensado o que significa aquela morte lá na cruz? O que significa o fato da cruz estar vazia? Não tem mais ninguém lá na cruz. Quem deveria estar lá, está aqui, na sua frente, falando com você. Ou está sentado aí do teu lado. Ou está na frente do espelho. A gente entende isso? Você entende o que significa isso para você? Jesus usou todo o tempo dele, todo o tempo que ele teve, da maneira mais sábia possível, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui, olhando para uma cruz vazia. Ele disse não quando era preciso, e a gente vive dizendo sim, sim, sim, sim. Tem gente que é o sim, é o senhor sim. Ah, eu sou muito bonzinho, eu não posso dizer não. Nós lemos um texto hoje na escola bíblica que fala, em Jeremias, não é, Eduardo? Que fala que Deus vai dar um coração de carne para cada um de nós. E aí, se você quiser ler depois Jeremias, você lê. Agora não lê, não. Só pensa. Ele dá um coração novo para cada um de nós. E aí tem gente que pensa que Deus dá um coração novo para nós sermos bonzinhos. Quero dizer para você que se Deus quisesse que cada um de nós fôssemos bonzinhos, ele não precisava ter feito tudo isso aqui. Ele ficava só com os anjos lá. Deus não precisa de gente bonzinha. Deus não precisa de gente que tem um dia de 30 horas e não consegue viver esses dias. Deus não precisa de gente que só sabe dizer sim. Deus precisa de gente que faça a vontade dele, que obedeça a ele, que entenda o propósito dele. O propósito de Deus não é que o Zé Carlos seja bonzinho, porque eu não sou bonzinho. Tem muita gente que pensa que é bonzinha. Ah, minha irmã, estou te dando isso, viu, Vera? Porque eu sou muito bonzinho, eu estou te dando. Eu sou muito bonzinho. Danilo, eu sabia que era com D. Estou te dando porque eu sou muito bonzinho. Lembre disso, viu? O Zé Carlos é muito bonzinho. Isso é mentira, porque o Zé Carlos não é bonzinho. Se eu der alguma coisa para você, tem que ser porque Deus mandou eu dar. Se eu sou bonzinho, é porque Deus quer que eu seja bonzinho. Nós temos um dia de 24 horas para dizer para todo mundo, eu faço tudo o que você fizer, eu sou bonzinho. Né, pastora Silvia? Eu sou bonzinho. Eu faço tudo, eu digo sim o tempo todo, eu sou bonzinho. E a vontade de Deus? Não, Deus não. Deus não é bonzinho, eu sou. Deus é terrível. Ele pesa a mão dele. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele vai ver se o meu nome está escrito lá naquele livro. Não, eu sou bonzinho. Deus não é bonzinho. Deus é justo, é juiz. Eu sou bonzinho. Eu só sei dizer sim. Deus sabe dizer não. Deus não é bonzinho, eu sou. Queria dizer para você que você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a ser mauzinho também. As pessoas têm que olhar para você e olhar o que Deus está fazendo na sua vida. E não o que você faz na vida de Deus. Nós precisamos aprender que o sacrifício que Jesus fez há 2000 anos atrás, eu jamais faria, por quem quer que seja. Eu não sei se eu teria coragem de ser crucificado por quem quer que seja. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Se alguém aqui tem essa convicção, amém, glória a Deus. Que bom para você, porque eu não tenho. Eu não sei não, viu? Se eu carregaria uma cruz depois de 200 chibatadas, eu não sei se eu faria isso. Acho que eu queria era morrer lá nas chibatadas mesmo. Nós precisamos aprender que o tempo que Deus deu para a gente é para que nós obedeçamos a Ele, para que nós façamos a vontade dEle. E a vontade de Deus, segundo a Bíblia, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa, seja qual for. Ah, é para dizer não para Vera? Vera, sinto muito, mas Deus está mandando eu dizer não. Mas, Ricardo, você é tão bonzinho. É, mas Deus está mandando eu dizer não. Ah, Vera, eu estou te dando isso aqui porque Deus está mandando. Não é porque eu sou bonzinho, não, Vera. É porque Deus está mandando eu te dar, viu, Vera? Porque se fosse por mim, eu não dava, não. Mas a gente não faz assim, né? A gente, olha, Vera, eu sou muito bonzinho. Estou te dando. Mas Deus mandou? Não, Deus não sabe nada, não. Deus está lá. Nós precisamos aprender que tempo, bondade e propósito, que é a essência da mensagem de hoje, tempo, bondade e propósito são três coisas que andam juntas. Se eu não consigo administrar o meu tempo, eu nunca vou entender o tempo de Deus. Se eu me acho a pessoa mais bonzinha do mundo, eu jamais vou conhecer a bondade de Deus. O próprio Jesus falou, bom é Deus. Eu não sou bom. Se eu não tenho propósito na minha vida, como que eu vou entender o propósito de Deus? Como eu vou construir um propósito na minha vida se eu não tenho tempo para nada? Ou só tenho tempo para ser bonzinho? E a bondade de Deus, onde é que entra? E o tempo de Deus, onde é que entra? Jesus foi bonzinho num determinado momento da vida dele. Ele foi. Ele abriu os braços, teve a mão perfurada. Eu, sinceramente, eu vi o filme do menino lá, mas eu acho que não foi daquele jeito, não. Eu acho que foi pior, viu? Acho que foi muito pior. Ali no filme, o cara quer emocionar a gente, né? Jesus cai na cruz, bate com a cabeça no chão, mas eu acho que foi muito pior. Porque aqueles homens eram terríveis. Aqueles soldados romanos eram terríveis. E ainda mais aqueles que estavam longe de Roma. Aqueles caras eram muito maus. Eles matavam rindo. Ainda cortavam os pedacinhos e achavam graça. Faziam dominó com as peças, com as partes do corpo. Rindo. Aquilo que passa ali no filme, para mim, não chega perto do que aconteceu. Mas Jesus, naquele momento, foi bonzinho. Ele falou, não, agora eu tenho que dizer sim. Agora está na hora de eu dizer sim. Está na hora de eu salvar a vida do Zé Carlos. Está na hora de eu salvar a vida da Amanda. Está na hora de eu salvar a vida do Mateus. Está na hora de eu resgatar a vida do Salles. Está na hora de eu tirar a Vera da perdição. Está na hora de eu salvar a vida da Socorro. Agora eu vou ser bonzinho para aquele Zé Carlos que não presta, não vale nada. Mas eu vou ser bonzinho para ele. Para Vera, que me negou a vida toda, até acontecer algo que fez com que ela se lembrasse de mim. Para o Salles, que nunca se lembrou do meu nome, mas um dia ele gritou: Jesus, me salva! E ele foi bonzinho. Eu queria que hoje, mais do que nunca, nós estamos celebrando uma ceia, a ressurreição de alguém que foi muito bonzinho com você. Te deu a oportunidade de não ter que morrer ali, naquela cruz. Me deu a oportunidade de estar aqui pregando o Evangelho. Deu a oportunidade de Douglas estar aqui assistindo isso tudo. Queria que hoje você pensasse nisso. Quanto tempo você tem dedicado para ele? Quanto tempo da sua vida você tem dedicado a esse cara que foi bonzinho para você? Que quanto você se acha bonzinho diante de tudo que ele fez para você? Que bondade é essa que você tem? Que bondade é essa que você carrega com você, que você faz questão de mostrar para todo mundo? Que não chega nem na migalha, na farpa da cruz que caiu ali no Calvário. Eu queria que você pensasse nisso. Eu gosto muito de fazer as pessoas pensar. Porque constantemente eu estou pensando nisso. Constantemente. Que graças a essa bondade, eu tenho vida hoje. Graças a isso eu tenho vida. Graças a isso eu posso ceiar. Graças a isso eu posso chamar a Mazé de minha irmã. Graças a isso eu posso chamar o Denilson de meu irmão. Graças a essa bondadezinha, cuja bondade minha não chega nem perto. Eu queria que você pensasse nisso hoje. Eu queria que você hoje olhasse para dentro da sua bondade e dissesse para Deus: Pai, me perdoa, porque eu sou terrível. Eu sou muito mal, mas ainda assim eu tenho vida. Ainda assim hoje eu vou comer o pão e vou tomar o suco de uva para celebrar aquilo que tu fizeste por mim. Eu quero que você pense nisso. Eu não quero trazer nenhum peso para você. Você pode ter dito, mas você já trouxe peso, Zé Carlos. Mas eu queria que você usasse isso a teu favor. Que você usasse a seu favor. Como vantagem para você. Quanto tempo eu passei na minha vida longe disso aqui? Longe. Eu perdi 35 anos da minha vida. Que eu podia estar sendo um pregador do Evangelho. Eu estava aí falando um monte de bobagem no mundo, bebendo, jogando conversa fora. Quanto tempo que eu perdi na minha vida? Quanto tempo a gente perde no nosso dia? Quanto tempo a gente deixa de usar a nosso favor? Deus é perfeito. Ele criou 24 horas porque a gente só precisa de 24 horas por dia. A gente não precisa de mais do que isso. Essas 24 horas são suficientes para a gente orar, ler a palavra, trabalhar, namorar. Tudo que a gente precisa fazer, dormir, a gente pode fazer nessas 24 horas. Não se esqueça, Jesus tinha 24 horas como eu e você. E ele fazia exatamente as mesmas coisas que nós fazemos. Ó Deus, muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado porque eu posso me lembrar constantemente disso, Paizinho. Porque eu chorei, eu estou com vontade de chorar, Paizinho, mas isso me alegra, Pai. Me alegra poder lembrar disso, do teu sacrifício. Tu morreste lá por mim, Pai. E mais do que isso, tu ressuscitaste, Pai. Para dizer para mim: Zé, agora você vai ter vida. Agora você pode viver sua vida com liberdade, com alegria. Usa o seu tempo, as 24 horas que eu te dou, usa com sabedoria, porque é o tempo que você precisa. É tudo que você precisa. Zé Carlos, leia a minha palavra. queira me conhecer. Zé Carlos, queira ter intimidade comigo. Zé Carlos, fala comigo, Zé Carlos. Eu quero muito, meus irmãos, que Deus esteja falando hoje com vocês, como Ele tem falado comigo. Quero muito. Eu quero muito que Deus fale a cada coração aqui. Eu quero muito que cada pessoa aqui lembre-se para o resto da vida do que significa um calvário, do que significa uma ressurreição. Que isso não fique no vazio. Que isso não seja só mais uma pregação. Que seja algo transformador para você. Por mais que você esteja pensando aí no seu lugar, Zé Carlos não falou nada de novo. Mas eu queria dizer para você que se eu falei é porque Deus precisa falar isso para você. Deus precisa lembrar isso para muita gente aqui. Muito obrigado, Paizinho, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Muito obrigado pelo pão, pelo vinho. Muito obrigado, Paizinho, pela cruz vazia, na qual eu não preciso estar pregado. Em nome de Jesus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Existe um livro na Bíblia, que é o quinto livro da Bíblia, que significa lembre, lembre, lembre-se do que foi feito lá por você. Lembre-se. Nós vamos ceiar hoje e a ceia é feita como um memorial. Memorial é para a gente lembrar. Eu queria que você se lembrasse que a ceia é para você lembrar. Queria que você lembrasse que a ceia é para você se lembrar de que algo foi feito por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que o pastor Robson agora orasse. Amém. Vamos orar pelo pão e pelo vinho. Amado Deus, nós te glorificamos, Pai, na beleza da tua santidade, apresentando, ó Deus, este alimento, Senhor, que tu, Senhor, para simbolizar o teu corpo, o teu sangue ali na cruz, ó Deus, colocou, Senhor, como lembrança aos nossos corações. E aqui nós estamos te pedindo, Pai, porque sabemos que tu estás aqui no nosso meio, ó Deus, que esta unidade, Senhor, esta comunhão, Senhor, que a tua igreja tem, possa sempre se lembrar, ó Deus, do teu sacrifício ali na cruz. Aqui está, ó Deus, esse suco de uva, ó Deus amado, que representa, Pai, o teu sangue vertido ali na cruz. Está aqui o pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor, que foi pregado naquela cruz em nosso lugar. E nós queremos agradecer pela nossa vitória, Senhor, que tu conquistaste ali na cruz. Abençoa, Senhor, este momento tão sublime para nossos corações, para nossa vida, abençoando a tua igreja, derramando, Senhor, a tua graça, o teu poder sobre cada vida, Senhor, que está aqui. Nós estamos aqui, Pai, não por mero acaso, mas tu nos trouxeste aqui esta noite para derramar as tuas bênçãos sobre nós. E nós agradecemos tão grande amor em nome de Jesus, Pai. Amém.